Yeah. Play it out, trazendo pra vocês Pokémon GO! Pelo mundo eu vou caçar e capturar todos os Pokémons GO. O sol brilhou, pelas ruas já estou. Não há tempo a perder, a caça apenas começou. Eu mando bem, pois sou da antiga geração. Conheço bem, cada tipo, cada combinação. Mais de 100 Pokémons, já tenho nas mãos. Então vem, se tu é bom nessa competição. 10% sorte, 90% empenho. Passo mestre nesse game, me dedico 100%. Vontade de vencer, pode crer, é o que eu mais tenho. No topo dos ginásios, meu nome tá em primeiro. Em cada esquina, cada rua na cidade, fazendo evolução de Charmander a Charizard. De dia ou de noite, day or night, buscando todos os Pokémons raros como Dragonite. Go! Pelo mundo eu vou, vencendo ginásios e caçando Pokémons. Go! Eu vou, pelo mundo eu vou. Go! Go! Pokémon Go! Go! Pelo mundo eu vou, vencendo ginásios e caçando Pokémons. Go! Eu vou, pelo mundo eu vou. Go! Go! Pokémon Go! Represento forte as cores do meu time. Dominamos os ginásios, nós somos a elite. Mais um ginásio caiu pra minha equipe. Os outros são equipe Rocket igual no anime. Tática de guerra, preparado pro combate. Unindo fogo, terra, água e eletricidade. Alto CP, conhecimento e habilidade. Vou ganhando XP e você só Zubat. Level 10, 20, 30, 40. Tente me alcançar até onde cê aguenta. Eu jogo muito, meu time arrebenta. Eu tô a 1000 por hora, você em câmera lenta. Em cada esquina, cada rua na cidade, fazendo evolução de Charmander a Charizard. De dia ou de noite, day or night, buscando todos os Pokémons raros como Dragonite. Go! Pelo mundo eu vou, vencendo ginásios e caçando Pokémons. Go! Eu vou, pelo mundo eu vou. Go! Pokémon Go! Go! Pelo mundo eu vou, vencendo ginásios e caçando Pokémons. Go! Eu vou, pelo mundo eu vou. Go! Go! Pokémon Go! Esse som é dedicado para todos os jogadores que também são fãs do anime Pokémon. É, tamo junto!